gladiador. O guardião da fé, trago a certeza da vitória, derrota embaixo do pé. Guerreiro gladiador. O guardião da fé, trago a certeza da vitória, derrota embaixo do pé. Brasil viveu holocausto, fruto da ganância. Torre de Babel pacífica, velada pela ignorância. O Congresso cria e rege a sinfonia pra miséria. Orquestra o genocídio pra ter lucro na sequela. É repressão com pão, bolsa família pra eleição. Futebol e carnaval é circo pra alienação. Trampa que nem escravo, chega em casa, ligo a TV, engulo um monte de propaganda do que não posso ter. Acha a TV gratuita, não sabe o preço da audiência. Emissora e pop é lucro, disputam nossa demência. Botam gostoso pra rebolar, por sonhando em comer. Carro importado e triplex, só vi na TV. Notícias são plantadas, o intuito é alienar. Pregam que é pra informar, mas é pra manipular. Filma nós viver sem água, esgota, céu aberto. Madeira e de cupim na parede, brasilite no teto. Então sou guerreiro, gladiador. Guardião da fé, trago a certeza da vitória, derrota embaixo do pé. Sou guerreiro, gladiador. Guardião da fé, trago a certeza da vitória, derrota embaixo do pé. Guerreiro, gladiador. Guardião da fé, trago a certeza da vitória, derrota embaixo do pé. Brasil me quer feliz, puxando um gato pra TV. Parcelando 60 vezes, sonhando em ter Full HD. Prefiro parcelar um curso pra obter informação. Ficar horas estudando é arma contra escravidão. Não vou ficar feliz reclamando no cortiço. Se pá, fico feliz quando tiver um programa ao vivo. Vendo o povo daqui fazendo comercial, apresentando o programa Favela Ascensão Social. Prefiro ver o rap na mídia do que ver o Playboy cantar. Novela escrita pela favela, um deficiente protagonizar. Ver o nordestino prosperar sem a ilusão de migrar. Não ser mão de obra barata sem ter a passagem pra voltar. Só vou ter paz na vida quando o Congresso for invadido. Não mais com arma e molotov, mas com eleição de um mendigo. Que luta pela igualdade, amor e anarquia. Não por essa orgia, falsa democracia. Privatizo pra multinacional, com verba nacional. Prostitui economia, capitalista irracional. Sou guerreiro, gladiador, guardião da fé. Trago a certeza da vitória, derrota embaixo do pé. Sou guerreiro, gladiador, guardião da fé. Trago a certeza da vitória, derrota embaixo do pé. Guerreiro, gladiador, guardião da fé. Trago a certeza da vitória, derrota embaixo do pé. Cansei dos meus manos, fugindo da polícia. Sendo biópsia de legista, no laudo da perícia. Sonhando com a ilusão, roubar as joias da mansão. Oitão na rica, egoísta, é chave pra detenção. Quero ver o boy sorrindo, te vendo na viatura. Quero ver o boy chorando, te vendo na formatura. Sei que não é fácil, mas nada é impossível. Sei que Deus gosta de agir, é no imprevisível. Você tem a fé pra acreditar no que não vê. Persistência e gratidão, acredite em você. Você é muito melhor do que consegue imaginar. Almeja o espírito de revolução que ilumine onde passar. Porque o mundo tá um lixo pela ganância do capital. Faz estádio pra Copa, só não constrói hospital. Não constrói creche, só hotel 5 estrelas. Sem casa popular, só spa pra burguesa. Traz a Copa pro Brasil, intermédia paz no Haiti. Só não acaba com a corrupção, com o caos daqui. Não acaba com a miséria, com o abismo social. Mas o povo tá feliz. Brasil é campeão mundial.